Ai, que gracinha! Não dá vontade de apertar? Adoro criança. É, eu também. Você que fez? E eu sim. Ah, é você de novo? Nossa. Eu esperava um pouquinho mais de empolgação na hora que você me visse. Espera. Mas quem é você? Quem sou eu? Olha. Olha ao redor. Eu sou sua obra-prima. E aí? O que a gente vai fazer agora? O que foi? Qual o problema? É que... eu não vou te deixar de pensar como a gente seria de verdade. Eu não consigo olhar pro meu futuro e ver uma vida normal. Como assim, normal? Você sabe que comigo você pode ter o que você quiser. Eu sei, olha. Você é linda, é incrível. Muito mais do que eu achei que eu teria um dia na minha vida. E mesmo assim, talvez um dia eu acorde. E você não esteja mais aqui. Você precisa acordar, se você não quiser. Thank you.